Rede Salvador, azul 2590. Azul 2590, trezado final na 7, reporte final. Botará final 2590. Final baixar travado 2590. 3590, autorizado pouso, piscina 7, vento 120 graus, 079. 12007, gente. Oscar Papa Golf, sequencialmente duas aeronaves para piscina 7, piscina 10 se encontra impraticável, as aeronaves estão desviando e indo para o 7. Após a segunda aeronave agora, um ATR-72 azul, vai ser autorizado o táxi até Papá, ok? Negativo, a aeronave Q45 foi anterior. Já está autorizado o táxi até Papá, somente. Azul 2590, solo ao 04, vai levar a pista esquerda via Lima, reporta para ingresso no pátio 1, com solo em 121 decima 1. Via Lima, reportar, 211, 2590. Então, agora você apagou, autorizando ingresso à piscina 7, reporta pronto. Guardião 05, prossiga. Então, pro Júpiter Sul, Guardião 05, vai... já tem pronto decolagem no 45? Correção no parte do GRE? Gente, se já tá pronto, já autoriza a decolagem, talvez nem interfira, ok? Como Sul. Tá pronto decolagem no GRE, o vento no 20 graus, 0,6 dúzia de nós, decola com o Sul. O Guarani 05. Guarani 05 apenas confirma alguns dados. O estimado de voo é de 1 hora ou 30 minutos. E o padrão 04? 22 minutos e o padrão? Pegou o padrão de 04? Alô, Bravo Oscar, sente do acionamento, chama táxi. Sente Guardião 05. Tá fora do solo, Guardião 01. 7, Guardião 05, decolador 08. É prosseguir para o farol de Itapuã e aguarda transferência de comunicações. Fazendo transferência de Itapuã, Guardião 05. Papa Tango Oscar, Papa Golf, mantém a cabeceira no 7. Guardião 05, chama o controle Salvador, em 120 decimal 8, apenas confirma o indicativo de Pituaçu. É, Grupo Zulu, vai pousar no paralelo. Show de bola, valeu. Guardião 05, chama agora o controle. Chama o controle, é 1208? Achei, 120 decimal 8. 108, Guardião 05. Papatango Oscar, Papagolf, agora da coordenação, informo que já tem uma restrição de manter 3 mil pés até 30 milhas de Salvador. Vou confirmar se ele vai manter a proa na 1-7, ok? Papatão Oscar, Papa Golf, autorizado a decolagem em pista, 1-7. Vento no 20 graus, 0,6 dúzia de nós, informo que manterá 3 mil pés até 30 milhas do Correio de Salvador. Achei, mas bom, não é saída. Patão, Gótica, Papa Golf, decolada Zulu 1, no time controle de Salvador, andando 0, decimal 8. Pronto. Romeu Bravos, que é autorizado o táxi, reporta papá para ingresso. Romeu Bravo, autorizado ingresso, pista no 7, reportar a cabeceira arena de pronto. A gente mantém a posição na cabeceira, Romeu Bravo. Romeu, Romeu, Bravo, Oscar. Informo que após decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. Romeu, Bravo, Oscar confirmando. Mantenha a reta até 3 mil pés. Após o início da curva, manter 4 mil pés. Colagem autorizada, pista 1 no 7, vento 1 no 50 graus, 08 nós. Meu Romeu Bravo Oscar, decolado 1 no 8, chame controle Salvador 120 decimal 8. Oscar, gente, obrigado, bom serviço. Chaler 63, mostrando na frente. Chaler 63, Renan 1, utilizado a linha área de decolagem de imediato, pistona 0, ventana 2, 0 grau, 08 anões. A linha decola 10, utilizando a linha 63. Chaler 6311, decolado ao 25, controle 1, 20.8. 208, bom dia, Chaler 6311. Minha 250, continua a aproximação, guarda atualização de pouso. Guarda atualização, minha 250. Chaler 6250, pouso autorizado, pistona 0, vento 1, 70 graus, 07 nós. Tive pouso 6250. 2171, ponto de espera pronto, bom dia. 2171, a gente já mantém ponto de espera. Mantém. Fechando a 6250, solo 60, libera a próxima direita, chame solo 121, décima 1. Libra direita, 21, obrigado. Do 4452.0 da 10, 2. 1094, ponto autorizado, pista 90, vento 130 graus, 079. Livre, pouso, 0094. Azul 4751, mantém ponto de espera. Será? Gol 2171, Alinho mantém piscina 0. Alinho mantém 1201. Gol 1094, solo aos 33, libera a próxima gerência, chame solo 121, décima 1. 211, obrigado. Boa, 2171, decolagem autorizada, pista na 0, pronto, 150 graus, 08 nós. Tenho a decolagem 2171. Azul 451, após a rolagem da aeronave da Gol, autorizada alinhar e manter pista na 0. Após a rolagem, Z0451, decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Iniciando 4451. Desde Juliette até o ponto de espera da ONU, estamos 0 na 5, reparte pronto. Azul 4451, na decolada 36, controle Salvador 1-10-0, decimal 8. 208, boa, 4451. Vitorino Juliette autorizado, alinhar e decolar, ficou na 7, vento 140 graus, 079. Gerente a Juliette, decolado ao 40, farol Chapuã, chame controle, 120, decimal 8. Farol Chapuã, chame controle, 108. Salvador, tá 3497.010, pronto. 349, sensorizando a linha aérea decolar, pistona 0, vento 1, 40 graus, 07 mais. A linha decola 10, tá 3497. Azul 2776, mantém ponto de espera. Corrigou 739, sinal da 10. Corrigou 739, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 739. Bônus 739, posto autorizado, pista 1-0, vento 1-70 graus, 089. Recebi por 739. TAM 3497, decolado 52, controle Salvador 120, decimal 8. 108, obrigado, meu motivo. Bom dia, Torre. O TAM 3198 passou Simbra. TAM 3198, continue a aproximação. Informo um balão à sua à esquerda da pistona 0. Não interfere com a aproximação abaixo, pista livre. Ok. Gol 1739, fala tipo 4, chame solo 121 decimal 1. 3111, 739. Vento 3198, pouso autorizado piscina 0, vento 150 graus, 099. Se for na 10, está 3198. Autorizado, chame táxi. Oi, muito bom dia. O Papá Romeu, Papá Juliette, Papá estabilizado no ILS. A Juliette, Papá, confirma intenção? Após o inferno, poderá fazer um pouso na 17. Confirma o vento, por favor. 160 graus, 099. Então, após o inferno, fará, circula e faz um pouso na 17. Papá Juliette, Papá. Gente, é parte para o cancelamento? Gente, é ponderar após o inferno o cancelamento. Azul, B776, autorizado a alinhar e manter, piscina 0. Alinho, Cam 3198, fala 56, libera a próxima direita, chame solo 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1. Azul 2776, autorizando decolagem, piscina 0, vento 150 graus, 089. Autorizado decolagem, 2776. Gol 1648, bom dia, aproxima do ponto de espera, próximo. Gol 1648, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 1648. Pá, Juliette, papá, passou o externo, cancelando e circulando para 1-7. Papai Juliette, papá, modificada agora ao 57, a mandando a final da 1-0, prepara uma base pela direita, base curta, e forma um balão na proximidade do sinal da pista 1-7, aproximadamente 1.500 pés, chega a tentar o mesmo reforço na 1-7. 7, papai Juliette, papá, já fazendo uma base curta pela 1-7, reforçará na base, girando para a final. O 1648 falou que devido ao perfeito subida conflitante da aeronave da frente, irá aguardar mais alguns instantes no ponto de espera. Ok, obrigado. Azul 2776, decolado ao 58, chame controle Salvador 120, decimal 8. 08, boa tarde, bom dia. Barro meu papai Juliette, papai se apega avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento agora 150 graus, 089. Gente, livre pouso no 97, papá Juliette, papá. Salvador, bom dia, Azul 2799. Azul 2799, bom dia, continua a aproximação, guardando a atualização de pouso. 2799.